520 aos 34, controle 1208, boa viagem. 1208, grava outra marca. Controle Salvador, então 3520. 3520, contato radar 190, saída PUCA. 190, manter saída PUCA da 3520. Autorizado 3399, chame táxi. 2520 Recife, 1268, 5 alternada no 2545. 1285, 1245, ouvindo? 1245. 1245, grato. Meu avião 86, operando Galeão, 3 horas e 56 minutos, distância 3399. 3399, à sua direita, ponto de espera, reporte pronto. Direita, ponto de espera, espera pronto, 3399. Autorizado, no 817, chame táxi. Chame táxi. 3399, linhagem decolar 10, 130 graus, 109. Linha decolar 10, 3399. 393, eu mantei posição, só não está 3399. Sente. Agora eu vou 1897 para o táxi com 116 no POP, 3 horas e 45, ofertando galeão. No 897, revir táxi via Índia, Alfa até o ponto de espera, reposta pronto. Alfa até o ponto de espera, reposta pronto, 1897. Seguinte, vento 130 graus, 10. No 817, alinhar e manter. Nossa, decola o 50, controle no 208, boa viagem. 208, obrigado, bom trabalho. Não, decolar na Tael, Ledo. Tan 3399, contato radar 360, saída da El. 360 da El, Tan 3399. Mantenha a posição, é agora decolar. Prossiga. Bom dia, é uma solicitação de reboque pushback da posição de número 5 aqui do pátio 3 para a posição 4 do pátio principal. Autorizado, chame no término. Afirmativo, chamarei. 3399, autorizado, Leda. Leda, o TAM 3399. No 7, decolagem autorizada, 120 graus, 12 nós. Autorizada a decolagem, 12 nós. Gol 817, decola aos 55, controle em 1208, boa viagem. 1208, 1817, obrigado. Controle Salvador, bom dia, gol 1817. Gol 1897, contato radar, 360, saída da EL. 360, na da EL, 1897. Brilhante, o Red Mike, finalizando o bloco. Obrigado, bom dia. Sente, Gol 1897, Recife 1253325. 1251, confirma alternado. 1-3-3-25. 3325 alternado, gol 1-8-25.